sabendo que ficou pra trás, tem nos guardado junto a ti, na tua santa paz. Entre lágrimas e dor, entre lutas e provações, não tem nos faltado teu amor em nossos corações. Mas aqui não é o fim da jornada, ainda muito para percorrer nesta estrada. Ó Jesus, leva-nos daqui, dá-nos tua força pra seguir. Nos ajuda a caminhar, não nos deixes desviar. Ó Senhor, além queremos ir. Ó Jesus, leva-nos daqui, dá-nos tua força pra seguir. Nos ajuda a caminhar, não nos deixes desviar. Ó Senhor, além queremos ir. Dá-nos tua força pra seguir. Ó Senhor, além queremos ir. Dá-nos tua força pra seguir. Ó Senhor, além queremos ir.